como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está nos céus e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo ergue o necessitado, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Salmos de número 113. E com esses salmos, a partir do verso 5, nós queremos cumprimentar a todos os amados irmãos nesta sexta-feira, quando já está se aproximando o final de semana, e é com muito prazer que nós queremos dizer que aguardamos os irmãos, os amigos, hoje à noite no culto da vitória, amanhã a reunião da mocidade e também no domingo de manhã a grande escola bíblica dominical e à noite o culto que nós denominamos o culto do amigo. É aquele que pode convidar alguém e estar conosco. Estamos com uma programação belíssima para as vossas vidas. Em o nome do Senhor, nós os convidamos. Palavra do ouvinte. Pastor Geraldino, é com muito prazer que estou escrevendo esta carta para dizer que este programa é uma bênção em meu lar. E para testemunhar uma grande bênção recebida de Deus através do mesmo. Eu estava com um problema sério no joelho. Estava sofrendo muito. E com isso, então resolvi fazer um voto. E se Deus me curasse, eu daria uma oferta para o mesmo. Graças a Deus, eu estou curado. Deus continue os abençoando. I.S.A. de São Valentim. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Com muito prazer, com muito carinho que eu recebo essas manifestações e isso motiva ainda mais a nossa ministração aqui. Tenho certeza que assim como esse irmão que escreveu aí da cidade de São Valentim e que também está ajudando a manter esse programa no ar com a sua oferta, Deus continue lhe abençoando e que a sua vida, sua família seja abençoada em o nome do Senhor. Preto e branco, grande e pequeno, alto e baixo, felicidade e tristeza, ruído e silêncio, união e discórdia, rico e pobre, desde os tempos mais remotos no mundo, sempre apresentou-se essas diferenças. Mas foi em nossos dias que aconteceu a inauguração de uma nova gama de paralelismo que merece a nossa atenção. O ser humano nos dias de hoje, do século 21, ele tem facilidade para criar edifícios mais altos e desenvolve um relacionamento de pavios curtos. Alarga as BRs e estreita pontos de vistas. Aumenta suas conveniências. Aumenta suas conveniências e diminui o tempo para desfrutá-las. Ser humano dos dias de hoje amplia o conhecimento e encurta a sua sabedoria. Desenvolve a capacidade extremamente avançada da medicina e com isso em muitos momentos prejudica sua saúde. Luta para multiplicar suas posses e reduz seus valores morais. Aí está as corrupções em todas as áreas do nosso povo. Ama raramente e tem uma facilidade incrível para odiar. Aprende como ganhar a vida e não sabe viver esta vida, porque sempre nós estamos acompanhando os trágicos acidentes, mortes, tanto pelo trânsito como pessoas se autoflagelando, vivendo momentos que poderiam viver uma vida bem mais bem vivida. O homem dos dias atuais adiciona anos à extensão de sua vida, mas não vida à extensão de seus anos. O homem já foi à lua e ele tem dificuldades para visitar o seu vizinho, que está bem próximo. Ele purifica o ar e a água e faz um tratamento tão grande e gasta-se muito para isso, mas o homem polui a sua alma diariamente. Ele aprende a correr contra o tempo, mas não a esperar com paciência. É, amados ouvintes, nossos dias são assim, de grandes homens, mas com pessoas de pequeno caráter. É dias de menos casamentos e mais pessoas divorciadas, famílias destroçadas. Isso é o mundo que nós vivemos. É dias de residências belas, belas casas, belos prédios, mas sem lares. Pessoas vivendo na ostentação, mas não têm um lar. E isso é triste, é uma realidade, é uma fotografia falada da realidade que vivemos. A grande questão está em participarmos positivamente de um mundo que está sofrendo um amplo processo, que está se deteriorando moralmente, espiritualmente, e paira sobre nós a responsabilidade como igreja de desenvolvermos a beleza da santidade que vem da parte do Senhor a quem servimos. Outros que ainda precisam conhecer o Deus que conhecemos poderão ser atraídos ao contemplarem uma vida transformada de um verdadeiro cristão pela graça. O apóstolo Pedro nos exorta com as palavras, dizendo: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio de gentios, para que, observando-vos em vossa boa obra, glorifiquem a Deus. O céu espera que o nosso viver seja o mais importante contraste nesta geração maculada pelo pecado. Nesse momento, orar com você. Santo Deus e Eterno Pai, numa geração que tem invertido os valores, existe um povo que não se curva. Nesta hora, Senhor, em que a ciência se avolumou, cresceu, as mentes pensantes são tão criativas. Permita, Deus, que nessa estrada da vida, do conhecimento, o ser humano entenda que tu veio buscar e salvar a raça humana. Eu oro, Pai, para que nós possamos influenciar esta geração com a tua palavra, com o amor de Deus, com os ensinos. Ó Deus, que possamos deixar de nós fluir algo bom que venha edificar os nossos milhares de ouvintes. Eu intercedo nesse momento pelos enfermos, pelas mães, pelos pais. Esse final de semana, Senhor. Ó Deus, as pessoas que vão viajar, aquelas pessoas que, por certo, Senhor, terão as suas lutas, os seus embates. Eu clamo por elas e entrego a minha súplica em seu favor. Em nome de Jesus, nós oramos agora e sempre. Amém e amém.